Papa Tango, livre decolagem da 17, o vento 150 graus com 8 nós. Ponto de espera ao passarinho 2223. Gente, mantém o ponto de espera ao 2223. Ok. Lua 9085 no solo aos 41, libera a direita e chama ao solo 121, décima 9. Direita vai chamar a 29, ligado? 9085. Posso ser Charlie, acione identificação, lista 4000 pés, chegada bom, seja o chão 0 no 5. 211, livre decolagem da 10, vento 110 graus com 10 nós. Alfa, reporte antes da Juliette, 9020. 0120, décima 8, corredor Axé, tem um bom voo. Como eu posso chamar a controle 120, décima 8. Controle Salvador, Romeu Papatango, decolado da 17. Romeu Papatango, meu pé, corredor Axé, reporte farol da barra. Romeu Papatango, no meu pé no corredor Axé, reportará no farol da barra. Jet 5826, autorizado pouso pistão no zero, vento 130 graus, 109. Livre pouso na 10, como baixar pra lá, depois desse. O Oxenê 62, 11, decola aos 43, controle agora em 120, décima 8. 308, Oxenê 62, 11, boa. 88, bom voo. 260, 1288, total 9, não, pera, pera. Salvador, muito bom dia. Oxenê 62 do nono, da Dael, Leda. 62 do nono, bom dia, contato radar, só 360, saída Dael. 360 Dael, após iniciar a rua, pode voar direto da Dael, Oxenê 62 do nono. Negativo. Gente, Alfa Vitor Juliette, autorizado a alinhar e manter, pistão no 7. Salvador, Oxenê 63, 12, qual a saída prevista para receber, por favor? Sai da Puca, Aracaju. Transição Aracaju. Sai da Puca, transição Caju. And direct from Tampa, April 1, India, Alpha, Conrad, Point Romeo, 0, Coltala, 1 and 8, Small 6, Kinect 1, 0, 1, 5. April 1, India, Alpha, Conrad, Point Romeo, 1, 0, and ready, 1, 1, 8, 6, and ready, 1, 0, 1, 5, 6, 5, 6, 4, 5. Solo 1, 2, 1, décima 9. Liberando aqui, nem com 2, 1, 9, vai pro Point Romeo. Okay, manter posição, aguarda liberar da trip, livrar a entrada da Juliette e após atualizar a posição 09, 9085. Partiu, deixando a nova trip passar, consegue o 09, 9085. A bordo da 3063, taxia Indial, fonte para a torre 186, que negar 1015. Indial, para 3063, pode ser 3066. Salve 5826, não. Vai 5826, taxia Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 04. 1223, decolagem 46, controle agora em 120, décima 8, bom voo. 120, décima 8, obrigado, passarinho. Alfa Vitor Juliette, decola aos 4,6, controle agora 120, décima 8. Controle 120, décima 8, Alfa Vitor Juliette. Pro Salvador, passarinho do 2223, transfere. 2223, bom dia, contato radar, sobe 260, saída árvore. 260, saída árvore, 2223. Está catando Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, mantendo condições visuais 1.000 pés, corredor Axé, reporte farol da barra. Manterá condições visuais 1.000 pés, reportará farol da barra, o Alfa Vitor Juliette. Autorizado, puxa bem acionamento e com ataque. Salvador, bom dia, acionamento 225. 225, bom dia. Pronto, copo. Pronto, copo, meu, estamos sem destaque, pela posição 0. Ok, 320 Brasília, estou autorizado, decola a pista no 0 com a esquerda, sai da mão, transição Nitsa, após Puído, prossegue Upper Whisky no 0 Formosa, após direto, controle 120 décima 8, acena 5045. Esse autorizado Brasília, nível de voo 320, decolando ao 90, primeira curva esquerda, na saída da bomba, transição Nitsa. Bola Puído após a entrevista 90, Formosa, direto para a ilha. Controle 120-8, acena 5045, acena 225. É correto, acorda o puxa 225. Paulo, bom 923. O 923. O que é o 7 no Equador, o operador de 5? Não apareceu ainda. Juliette Sierra, desça em condições visuais até o número 1506, se tiver condições diretas na flor de Valença, ajuste Salvador 2015 agora. 3663, autorizado alinhar e decolar da 1-0, o vento 1-0-0 graus, 08 nós. A linha decola da 1-0, 3663. Trip 5345, after the traffic by Tan Company, line up and wait, runway 10. After traffic holding, service was 10, line up, 5345. Regras de voo operado, agora 1149, desce a 1510, rua direta da cabeceira 17, reporte a pista no campo. Fernando 145, pode chamar o centro do GNR 62 do Nuno? Pode, 1251, 1-33-25, bom voo, 62 do Nuno. 251, confirma a secundária? 3325. 3325, boa. Romeu Papatango, atenta traço prosseguindo para Veracruz, mesma altitude. Frequência livre para coordenação, bom voo até o regresso. Mike Golf Mike está ajustando o campo. Afirmo. Mike Golf Mike chame torre, 1186, bom voo. Ah, tá de volta. O Fox Charlie Charlie, tráfego, sua posição é 12 horas, 8 milhas. Um Robson, mantendo 500 pés, está prosseguindo sua posição no 7 também. Reporte a visual com o campo. Contará com a visão com o campo, Fox Charlie Charlie. Golf Mike, bom dia, o ajuste no 0 no 5, mantém a aproximação, reporta quando é 2 milhas fora para pouso em Salvador. Ok, chamará 2 milhas fora. Da 3663, decola ao 51, no controle agora em 120, décima 8, tem um bom voo. 208, bom trabalho. Mike, Golf Mike, confirme, tá mantendo pro Açu? Afirmo. Sente. 3663, bom dia, contato radar só 360, saída água. Água. O Mike Golf Mike tem condições de aproximar direto para o 45? É, a intenção do Mike Golf Mike é fazer um sobrevoo aqui na 324 e depois seguir para o 45. Eu tenho um tráfego aproximando a retaguarda do seu tráfego, um feno. Ele está descendo para 1.500 pés, mantendo 250 nós. Tem condições de manter aí a direita do eixo da 17 sem interferência com a final? Afirmo. Gente, eu vou preterir o senhor com o tráfego para permitir o seu sobrevoo aí na região, ok? Ok. 286, obrigado. Planeta 3663, pode voar direto Elefa? Direto Arbor, 3663. Direto Arbor, tá, 3663. Direita, saída da AEL, Leda Bridge. Controle 120, decimal 8, aciona 5040. Informação de tráfego à direita do eixo da 17, tem um helicóptero, um Robson 44, mantendo 500 pés, interfere com sua aproximação. Reporte quando 3 milhas da cabeceira 17, embaixo travado, o Fox Charlie Charlie. Reportará com 3 milhas da cabeceira, com 3 baixas, atrapalha o Fox Charlie Charlie. 7345, cleared for takeoff, runway 10, the wind is 140 degrees, 05 knots. 3, 4, 5. Decola pistão 0 com a direita, saída Arbor, Elefa. Controle 120, décima 8, aciona 5057. Final de 4 milhas aproximadamente da cabeceira 17, passando 2 mil para 1.500 pés. Ai. Prezado táxi, bate 1 no Indial, fonte, espera a torre, 186, aqui no Gami 15, ou no 923. Indial, 126, bom dia, 923. Então, Mike Golf Mike. Mike. Mike Golf Mike, controle. Earth call now, so the departure, 120.8, have a nice trip, sir. Thank you, sir, good day. Salvador, trip 4345. Trip 5345, radar contact on takeoff. Climbing maintain flight level 380, via departure. 380, via departure. Oh, 4345, requested by Alpha Direct. Clear, 5345, direct dial. Passaria do 2223, chame Recife 1260, alterno 1288, bom voo. Tio Vento 130 graus com 09 nós. Tá. Fala, Salvador, acionando a 2255, para o que é que acionando a 309. Sinema 225, aguarda a Boeing liberar o Pátria Índia, pode autorizar o pushback sinal. Está presente, autorizado, pushback sinal, bom ataque, 225. Batalha Matan, confirma pra eu ver? Confirmando, é Salvador, Salvador, plano. Uno 923, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 140 graus com 8 nós. Alinha e decolar da 10, agora 23. Salvador, bom dia, o Lutan 3304 para Brasília. A gente vai passar o farol da barra, frequência livre para coordenação com os tráfegos evoluindo em Veracruz. Bom voo até o regresso. Decola pistão no zero com a direita, saída Rabó, eleva, controle 120, décima 8, assina 5051. Cuidado, Brasília, 360, open Guru 11. Decola pistão no zero, bom voo da direita, na Armosa. Então é 120, 8 ao controle, 5051, 1 transponder, o TAN 33. 304. Charlie Charlie. SC04. Sem porta nada, 304. Delta. The Patrol 5345, maybe we are flying direct to dinner intersection, sir. Stand by. 3663, chamo centro Recife, 1260, alterna 1288, com voo. Obrigado, amigo, 260, 188, até amanhã. Até. O Mike é com o Delta, então segue pro a norte, está presente com curva à esquerda, reporte para cruzamento final da 1-0. Afirmativo, mantenha pro a sua até interceptar a linha do litoral, reporte na linha do litoral, até ali matando. Agora na linha do litoral, ali matando. Voando 923, decola 57, controle agora, 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, bom dia, 923. Directo Eudes. Thank you very much, sir. Aproximando aí para cruzamento final da 1-0, à direita do eixo da 1-7. Tá sentindo o tráfego, pegou. Vai ficar atento, levanta. Aposto quando visual como é que é com o Delta, uma tela matando. Vai, cara. Mike Eco Delta informa o tráfego decolado do Pátio 4 até do Matango e está prosseguindo com o Proa Sul, reporte visual com tráfego. Afirmativo, o tráfego está à sua direita, 2 horas. 123, bom dia, contato radar para 360, saída Arbor. 360, Arbor, 923 Arbor. Cabeceira 17. É, a intenção é fazer um sobrevoo no Lauro de Freitas e depois regressar para a força. Afirmativo, comprou a este, vai manter a escuta e reportar para o regresso, Mike Golf Mike. Mike. Transmissão está inteligente, pode repetir por favor e vai lá. Vira cabeceira 17. No 2, Recife 350, via Upper Whisky 58, decola pista 1-0, curva esquerda, sai da Puca, tensão Caju. Controle 120, decimal 8, aciona 5050. Decimal 8, tem um bom voo. 108, trapo, vamos lá, cara. 20, decimal 8, no transporte 5050, cena 63. Então, Mike of Mike, Robson 44. Afirmativo, autorizado girar a base, reporta na final embaixo travado, Mike Eco Delta. Permanente. Permanente, 64 pessoas, 4 horas e 40 de autonomia, até da Goiânia. 4:40 Goiânia, com o B. 62 a 4, 64 pessoas. Livre táxi em dia, fonte para todos, 86, Kiningá 1015, o Estrela 6285. Kiningá, fonte 6615, o Estrela 6285. Guardião 07, prossiga. Tráfico cabe, atenta a tráfego na linha do litoral, a mesma altitude, o Guardião 07, reporte visual com local de pouso. Gente, o Mike Eco Delta autorizado pouso pista 1-7, o vento 1-40 graus com 8 nós. Delta final, passado secado. Cedo da Polícia Militar. Dá tempo, o Guardião 07, ele passa agora. Xenai 6311, tem restrições em pelo, desça 2000 pés, ajuste 1015, reporte estabilizado localizador. Salvador, muito bom dia, Xenai 6225, pronto para o ponto de da 1-0. Gente, o Xenai 6225, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinhar e manter na 1-0, Xenai 6225. controle? Siga, amigo. Ok, mantenha-se afastado da final da pista 28, que setor de decolagem da 1-0. Tem um foco assim da Avianca que vai decolar e iniciar a curva à esquerda após 2 mil pés, ok? Ok, sim. Oxanã 6-2-5, formação de tráfego, um Robson 44, à esquerda do eixo da 1-0, não interfere com o setor de decolagem. Tá livre a decolagem, 1-5-0 graus com meia dúzia de 9, inicia a curva à esquerda após 2 mil pés. Oxanã 6-2-5. Excelente, livre decolagem, seguindo o tráfego, curva à esquerda após 2 mil pés, Oxanã 6-2-5. Gente, o Mike é com Delta, no solo agora os 0-2, livre táxi até 4-4, folha. Afirmativo, perna do vento de asa fixa da pista 1-0, mantém reporte para, confirmando a intenção é pouso agora no 4-5? Afirmo. Reporte para girar base inicialmente para a cabeceira 1-7, Mike, Golf Mike, devido a tráfego final da 1-0. Mike. Oxanã 6-2-5, decola ao 0-4, controle agora 1-2-0, décima 8, tem um bom voo. Controle 1-2-0, décima 8, bom dia, Oxanã 6-2-5. Xané 6225, contato no radar, só 320, sair da Momo. Só 320, vai sair da Momo, Xané 6225. O Xané 6311, chamou a torre em Salvador? Afirmativo, ponto 8, marca a vista. Sim, o Xané 6311, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso no 1-0. Mike Golf Mike, tráfego já avistado, realiza pouso pairado, cabeceira 1-7 devido a tráfego final da 1-0, o vento 1-3-0 graus com 8 nós, reporta o solo controlado, Mike Golf Mike. Mike, pouso pairado em cima da vertical da 1-7. Oxanã 6311, formação à esquerda do eixo da 1-0, tem um helicóptero que vai fazer pouso pairado na cabeceira secundária, pista 1-7, não interfere com sua aproximação, tem livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus com 7 nós, Oxanã 6311. Confirmando o gol 9-0-5, bom dia Galeão, nível 360, VP Zulu no 0, tá autorizado. Decola a pista no 0, curva direita, estrada Tael, lei da Brite, controle 1-2-0-8, cena 5-0-5-3. Mike, Bluff Mike, considera o solo aos 0-6, livre táxi a baixa altura até 4-5, reporta livrando 1-7. O Guardião 07. Guardião 07, o ajuste no 0 no 5, mantém a aproximação, linha do litoral. Confirmando pressão direto para o GRAE. Confirmando pressão direto para o GRAE, autorizado e já está aprovado para o passe grupamento. Ciente, não tem tráfego agora, reporta a final da 1-0. C320 autorizada para direto Graé, reporta na final para pouso, Guardião 07. Tem que estar autorizado da presente direto pátio, informará na final para pouso, Guardião 07. 6311 da Oxené no solo 07, direita 121, décima 9. Para o táxi, seu B110, autonomia de 4 horas até na Natal. 6311, táxi Alfa, Juliette. Coordinar, porta da Juliette, 6311. 6312, táxi Indy Alfa, ponte para a torre 186, que negar 1015. Eita, livre táxi, 1862, obrigado. Autorizado táxi, Fati 1, Indy e Alfa, ponte para a torre 186, que liga 1015, 4299. Autorizado, espero que sonar para o táxi 221. Confirma? Prossegue para pouso em Andino, hotel de Matango? Ciente, frequência livre, bom pouso, hotel de Matango. Guardião 07 já avistado, vento 140 graus com meia dúzia de nós, autorizado pouso direto no Graé, reporta solo controlado, Guardião 07. Autorizado pouso, reportará solo controlado, Guardião 07. Torre Oxenai 6312, ponto espera pronto. Oxené 6312, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 130 graus com meia dúzia de nós. Bom dia, autorizado alinhamento de decolagem, 6312. C3859, Curitiba, nível 380, confirma a rota que possui. Autorizada Upper Zulu 21. Ok, vou coordenar para o centro, aguardando para 3859. Está autorizado, Juliette, botão 07. 07, 03, 09.